Viajar não, filho. Sente essa parada. CTS. Luke. Kamikaze. Mas hoje a noite é coruja, fi. Pede licença, fuga pra dormir. Não para o sonho, nega, acorda aí. Cadê o sorriso debochado? Tava por aqui. Põe mais açúcar nessa porra, desse jeito pra mim. Assustou que hoje eu tô de coruja. 12 a 12 na rua, então sustenta a conduta de. Tô dispensando minha lupa, deixo aberto minha toca. Cinco peixes da nota, fi. Marcado desencontro, já que eu tô pronta. Essa fanta sai coca, neguinho. Firma a proposta no mel, vem abelha daqui. Eu já acordei pra viver, enquanto não amanhecer. Tô de coruja, nega, chega aí. Tô de coruja, gosta disso aqui. Tô de coruja, fi. Tô de coruja. Cinco peixes da nota, na minha rede é peixe. Curió não vinga, nas escamas, nos beijos. Tô de coruja, nega, chega aí. Tô de coruja. Tô de coruja, fi. Cinco peixes da nota, na minha rede é peixe. Curió não vinga, nas escamas, nos beijos. Tô de coruja, nega, chega aí. Tô de coruja. Tô de coruja, fi. Sai de cima do galho, desce da guarita. Voa borboleta, senão os leque mete a ripa. As máquinas de pau hoje é de ferro na mão do menor. Aqui é armadilha pra pegar curió. Se está no quintal errado, os galo canta. Elefante sem seu marfim é pesar menos na balança. Pode eu que pular no peito de bandido maquinado. Quilombo em feio. Acho que esse bicho virou saco. Já tô uns dias sem dormir, esperto vibradão. Atento com os opacos, chave mestra dos vilão. Mas é coruja. Os donos da night. Aqui os coruja. Racha puta pra mais tarde. Sou puta corujão, peso pena leve na night. De olho nas periga, os fight, as bright. Na menina dos olhos eu vejo percevejo. De olho nas donas, castelando meu dinheiro. Cozinho galo, esparra esse bico, chapéu atolado. No outro dia notícia que o galo foi cozinhado. Quer cortar minha lombra, quer estragar minha noite. Bota pra deitar esse cururu, bolo da cor. Hoje à noite tem meu e o cardo mimi quer acordado. Coloca fogo no fel que no meu sonho tô atribulado. Coiote aqui que é cachorro de cinta, liga no motel. Vitalesma no sol que das abelhas só quero mel. Cinco peixes da nota, na minha rede é peixe. Curió não vinga, nas escamas, nos beijos. Tô de coruja, nega, chega aí. Tô de coruja. Tô de coruja, fi. Cinco peixes da nota, na minha rede é peixe. Curió não vinga, nas escamas, nos beijos. Tô de coruja, nega, chega aí. Tô de coruja.